Se quiser me trombar, brota na base. O seu coração acabei de roubar. O preto mais chave, entende a viagem. Meu corpo reage de um jeito vulgar, um jeito banal, ordinário, um jeito comum. Quando você tá lá, não fujo a ordem normal. Eu parto pra cima, bem feminina no meu visual. Na cama uma dama na rua. Seu jeito de ver, meu jeito de gostar, de fazer travessura. Beija minha nuca, seu jeito de deixa eu me molhar como se houvesse chuva. Eu tô pra ver isso acontecer. Se você me encontrar, que eu me sinto uma deusa, dona do meu mundo. Isso é tão difícil de um boy aceitar. E eu só quero ser sua, sua, sua. Hoje eu só quero ser sua, sua, sua. Hoje eu tô semi-nua, dançando pro espelho, pensando se eu deveria te ligar. Pra um vinho tinto, quem sabe champanhe. O meu interfone acabou de tocar, mas não foi você. Vou apagar a luz, vou fingir que não tô, sei lá, vou inventar. Nem por isso eu pego, sou um diamante. São poucos os que eu deixei lapidar. Sou diferente, muito competente. Quero um preto-chave pra me acompanhar. Com a minha patente, eu fico contente. Ele sabe que sempre vai ter uma pá. De homem e mulher, tudo querendo a gente. Mas essa energia é pra nós dois trocar. E eu só quero ser sua, sua, sua. Hoje eu só quero ser sua, sua, sua. Hoje eu só quero ser sua.